Ei, você conhece a regra do se alguém te troca por outra pessoa? Deixa alguém passar semana sem responder, você deixa aí. Se alguém não faz questão de saber como você está, deixa eu. Se alguém age como se não ligasse de te perder, deixa aí. Se alguém quer sair da sua vida e ir embora, abre a porta e já sabe, deixe. Doremas existir em quem não te valoriza, machuca muito mais. A gente tem o décimo hábil, tu de tentar segurar quem já largou nossas mãos há muito tempo. De criar desculpas pra justificar a falta de interesse dos outros. Mas a verdade é simples: quem quer ficar, quem se importa, é mostra quem gosta de você. Eu te deixo com dúvidas, eu pare de correr atrás de quem não corre por você. Implorar por atenção, por carinho, consideração. Você não precisa provar seu valor pra ninguém. Quem merece estar ao seu lado vai ficar por quer e não porque você implorou. E sabe o que acontece quando você pra te insistir em quem não